Não é mais oitão, agora é só metranca. Pistola automática na frente de crianças. Pura ignorância, abordagens desnecessárias invadem nossas casas às 5 da manhã. Chegam sem mandato só porque é periferia. Não estão do nosso lado, arrombam porta de barraco, jogam um flagrante. Na periferia pilantra existe um monte desses daí. Não é bem assim, não paro por aqui. Vou te falar, a polícia por aqui só vem para atormentar, nos humilhar. Governo na TV, só vejo falar. O dinheiro que investe é pra nos assegurar. Mas cadê a segurança? Que aqui não há. Só vejo na cara da polícia a raiva de matar. Pra 12 do soldado, só vai alimentar. Campanha na TV, que ouvi passar. Desarme-se e renda-se a paz. Mas cadê a paz? Que aqui não vejo. Na hora de abordar, só tapa no meu peito, pistola na minha cara, sem interrogar. Vai logo, vagabundo, levanta a mão pro ar. Não posso nem falar, porque sou preto e pobre, vão me matar. Por isso que eu te digo, maluco, não confie não. Quando vê a polícia, cuidado com a metranca para não ir pro caixão. Capitão do mato, se liga aí, irmão, se liga aí, irmão. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. A hora é agora e correr não adianta. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. Se não morrer na rua, morre dentro da ambulância. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. A hora é agora e correr não adianta. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. Se não morrer na rua, morre dentro da ambulância. Era só em Pernambuco do Brasil colonial. Capitão do mato perseguiu meu ancestral. Fugitivo do engenho malocado no quilombo. Quando a casa caía no lombo, chicote rigia. Não é tão diferente do que vejo hoje em dia. Em vez de mato, barraco, hoje periferia. Perseguição continua, o mato solto na rua. Com permissão pra matar, aí vamos dar fuga. De armamento pesado, de coturno enfadado. Versão 2004 do Capitão do Mato. O pobre preto é caçado, derrubado, alvejado. Em um canavial, tem um corpo desovado. O caso é sempre arquivado. O povo desesperado pede justiça, o delegado pede calma. Safado, patrocina a pistolagem, capanga cobertado. Mas a casa caiu e o bicho vai pegar. Cinegrafista amador, testemunha ocular. Agora tu tá perdido, julgado, vai ser punido. Da polícia excluída, aos olhos da sociedade, apenas mais um bandido. Apenas mais um bandido. Inimigo treinado pela corporação. Candidato ao cargo de pistoleiro do sertão. Conscientes nordestinos, seguidor de Lampião. Suspeito e blackout, e um facão e um bacamarte. DJ Nino nas picapes, microfone na minha mão. Disparando informação. Cangaceiros do gueto, tome cuidado. Tome cuidado, cuidado. Não caia na tocaia do Capitão do Mato. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. A hora é agora e correr não adianta. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. Se não morrer na rua, morre dentro da ambulância. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. A hora é agora e correr não adianta. Cuidado com a metranca, cuidado com a metranca. Se não morrer na rua, morre dentro da ambulância. Essa é a sina de quem mora aqui, cara, vou te falar. Não saia na madrugada por causa da polícia. Eles podem te pegar, com certeza você vai se ferrar. Se não se ligar, sua mãe vai chorar. Essa é a sina da polícia. Sempre matar, sempre matar. A madrugada é escura, a noite é cruel. Eles podem fazer você de papel. Esses caras não tem perdão, não. Não seja mais um vacilão, você pode estar na mira de um oitão, de um PM, meu irmão. Se você não se ligar, você pode ser mais um. Mais um dentro de um caixão, quem te matou? Bum! Foi o PM, cuzão. De dia, se você não se ligar, com certeza nas ruas eles vão te atormentar. Se ligue na madrugada, quando for revistado, um forjado no seu bolso pode ser jogado. Quantos irmãos já vi apanhando? Eles chegam aqui, espancando, atirando, não sabe nem revistar. A ignorância desses caras não dá pra acreditar. Eu não preciso da polícia para me proteger. Eu tenho Deus comigo para me guardar. Eu tenho a força dos meus orixás, que protegeu o meu seu antepassado das armadilhas do Capitão do Mato. Que protegeu o meu seu antepassado das armadilhas do Capitão do Mato. Do Capitão do Mato.